muito louca, venha ser feliz. Muitas coisas que você sonhou. Baby, essa cola, vamos curtir. Mercedes, Cherokee e meus iates. São coisas que eu conquistei, hey baby. Mesmo que eu não fosse rico assim, a viagem é muito louca, venha ser feliz. Felicidade não é só money, não é. Só money, não é. Só money. Felicidade não é só money, não é. Só money, não é. Só money. Suigano no meio da pista, é o que liga, apenas uma garota dançando. Me contagia, chego junto, me empolgo, convido a dançar comigo. Wonderful girl, quero ver qual é o seu estilo. Sem limite de idade, convido todos a curtir. Senhoras e senhores, não se intimidem, podem vir que bela noite. Ela foi feita só pra nós dois, que noite bela. Não deixarei nada pra depois pelo teu sorriso. Senti que você adorou, somente eu e você dançando. Nem sequer imaginou que um dia eu chegaria pra te convidar. É isso aí, garoto, na vida tudo pode mudar. Vem comigo que eu te levo pro céu. A viagem é muito louca, venha ser feliz. Muitas coisas que você sonhou. Baby, essa cola, vamos curtir. Mercedes, Cherokee e meus iates. São coisas que eu conquistei, hey baby. Mesmo que eu não fosse rico assim, a viagem é muito louca, venha ser feliz. Felicidade não é só money, não é. Só money, não é. Só money. Felicidade não é só money, não é. Só money, não é. Só money. Chega mais perto, vem, vem ser feliz. Dançar a noite inteira, hey oh baby, o que você me diz? Qual a resposta? Sim ou não? Não tenha medo, vem, pega na minha mão. O ar se acaba, o tempo para. Me entretendo com o ar da sua graça. Money não paga, só felicidade que vai ficar na memória pra posteridade. Momentos felizes, não espero a felicidade. Corro atrás e faço a minha parte, não espere, pois o tempo voa. Venha ser feliz nessa viagem muito louca. Muito louca, yeah. Vem comigo que eu te levo pro céu. A viagem é muito louca, venha ser feliz. Muitas coisas que você sonhou. Baby, essa cola, vamos curtir. Mercedes, Cherokee e meus iates. São coisas que eu conquistei, hey baby. Mesmo que eu não fosse rico assim, a viagem é muito louca, venha ser feliz. Felicidade não é só money, não é. Só money, não é. Só money. Felicidade não é só money, não é. Só money, não é. Só money. Numa viagem muito louca, conheci um estilo quente. A letra muito louca chega através dos quentes. Então agite, se ligue no beat, acompanhe o beat. Felicidade é poder estar ao seu lado, baby. Achando que seria feliz se eu vivesse rico assim. Mas hoje eu sei que amar é ser feliz. E se você estiver aqui, serei muito feliz. Vem comigo que eu te levo pro céu. A viagem é muito louca, venha ser feliz. Muitas coisas que você sonhou. Baby, essa cola, vamos curtir. Mercedes, Cherokee e meus iates. Coisas que eu conquistei, hey baby. Mesmo que eu não fosse rico assim, a viagem é muito louca, venha ser feliz.